Tentei te amar, mas você não deixou. Então vai ficar assim. Tentei te amar, mas você não deixou. Desde cedo já pensa no que quer. Uma moça jovem, já tendo dores no coração. De ilusão, nem sei, sabe se é amor ou não. Conheceu um mano e logo se apaixonou. De cara quis deixar a família e se casou. Juntos foram morar, casa simples no meio da miséria. Era foda trampar, só o marido ralando por pouco dinheiro. Da tentação do mal, ele era herdeiro. Quando passava em frente ao bar, os parceiros atraía, esquecia do lar. Com putas, drogas ia se gastar. Enquanto sua mulher programava o seu dia, tentar um trampo, entregar o currículo, fazia correria. Mas é foda, mulher negra, currículo melhor do que o da branca, sempre ficando na tranca. Eles falam só depois de um tempo, mas isso passa e cai no esquecimento. 2 meses depois, já estava grávida, vivendo no sofrimento com o marido viciado. É um lamento, há um triste de perder o trampo, sempre chegando em casa louco e violento. Ela falava um ar, sem pensar já vai pra cima espancar. Passaram meses assim de tortura e nasceu a criatura. Em meio à vida dura, pivete da cor negra, com intenção pelo que vive. Segue os caminhos do crime, curte estrada, sabe se sobrevive. Tudo tá pampa e a chuva cai. A rotina de sempre do seu pai de madrugada. Chegava em casa, odiava o que via. Metia a brasa e via. Criança chorando por fome, ouvia vozes. Cadê você, homem? Cadê o alimento da criança? Quem é você? Olha que ignorância. Ficava louco, sem sentido, espancava sua mulher. Ela chorava com o tempo, amor embora e gerava a raiva. Sem saber o que fazer do marido. Sendo refém, o carinho não recebia, mas tentava dar o bem. Tentei te amar, mas você não deixou. Então vai ficar assim. Tentei te amar, mas você não deixou. Sofrendo entre mente perigosa, o tempo irá mostrar as consequências da ferida da rosa. O tempo ia se passando, o seu filho cada vez maior, já na escola pra não ser mais um pior. Sua mãe sempre fazendo sua oração, pedia a Deus paz e proteção. Pedia pro seu marido em paz em casa chegar, pra não vir violento e te espancar. Todo dia sempre a mesma, preferia comprar drogas do que pôr um pão na mesa. Já não aguentava mais de ficar presa nisso aí. Em meio tristeza, coração que se fere, esperou ele sumir pro trampo, sei lá. Pegou seu filho e fugiu por aí, achar um lugar que o faça sorrir. Na rua encontrou amiga de infância, ela hoje tá casada na vida boa. Só por estar na rua, tratou com ignorância, nem olhou na cara. Vai vendo aquela que dizia ser irmã e tal, agora que precisa de ajuda, olha com cara de mal. É foda, o amor é só de mãe, nada mais. Ela passa na casa dela, vê se acha paz. Chegou lá, pediu um tempo pra ficar, até achar uma casa pra morar. Contou sua história triste, sua mãe não inconformava com essa crise. Disse, quando olhou primeira vez, parecia ser um homem bom. Mas é, quem vê cara não vê coração. Errou, e o tempo irá mostrar que revolta em peso tem o seu preço. Tentei te amar, mas você não deixou. Então vai ficar assim. Tentei te amar, mas você não deixou. Então vai ficar assim. Enquanto seu marido chegava em casa, lá não tinha ninguém, na solidão, sozinho do mal, sendo refém. Ligando de casa em casa pra ver onde ela estava. Ninguém viu, ninguém sabe de nada. Louco saía a te procurar, nervoso querendo te achar, pra dizer que te ama. Semanas depois descobriu onde ela estava. Sempre ia bêbado e te atormentava. Os anos passava rapidamente. O seu filho grande consciente, em busca do futuro. Lá estava mulher carente, 16 anos de idade. No sangue havia muita maldade, herança de pequeno, coração sereno. Não te deram muito amor, mas sim muito veneno. Ele odiava ver o seu pai na cara de pau, conversando com sua mãe e fazendo muito mal. Ela precisava de paz, uma ideia das loucas ele faz. Com os parceiros um canhão arrumou e disse: quero ver minha mãe feliz, moro. Se a rotina é sempre assim, só esperar ele vir. Zé por vir, cê vai ver seu fim. É 22 de dezembro, 4 horas da tarde. Lá vem o covarde, batendo no portão, fazendo escândalo. Chapado, mente de vândalo. O filho atende infeliz. O pai pergunta pela mãe e ele diz: você nem o ama. Machuca o coração dela com suas falsas palavras. O tempo já se foi, você não valeu nada. Passaram muitos anos, agora não dá mais. É duro quando um filho odeia o pai. É, então vai. Foi difícil me sustentar, mas foi difícil te aguentar. Se você me criou, pra te matar. Essa é a realidade que corre por muitos lugares. Uma vida de muitos lares. A lei da natureza cobra dobrado. E o final de quem fez a maldade diante dela é lamentável. É lamentável.